Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, zero uma vida. Aqui é o Rex. Ei, você, mulher, quando você se sentir solteira à noite, solitária, eu lhe mostrarei um homem de verdade. Caralho. O nego ficou até em silêncio. Aqui é o Tucano e depois de 43 anos, Rock Balboa se rendeu ao CrossFit. Aqui é Carlos Volto e vocês vão comer raios e cagar trovões. Eu sou o Leonel Caldela e eu cheguei do treino de boxe a tempo de gravar o Nerdcast. Ó! Oh. Aqui é a Zagal e o Rock Balboa, senhor Tucano, inventou o CrossFit. Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar da antologia Rock Balboa! Culminando em Creed 2. Ficamos muito empolgados, todos vimos. A gente tava aí, e-mail. Canelada. Canelada! Sorria, meu bem. Muito bem, Aguinaldo, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas do Nerdcast. Vamos lá, menino José Neves. Que bonito, menino. Tá demais, hein? Tá sacrificando. Cadê a Azaghal? A Azaghal, você sabe que eu, como bom deputado, eu comprei com meu dinheiro dos meus álbuns durante todos esses anos cantando a música de mamãe, mamãe, mamãe. Muito bem, menino. Juntei dinheiro e comprei a parte de Azaghal, que está agora aposentado. Eu sou ele dele. Se aposentou e passou a bola pra mim, então agora é Jovem Nerd e Aguinaldo. Aguinaldo. Jovem Nerd e Aguinaldo. Caraca, esse seria um bom programa, Jovem Nerd e Aguinaldo. Olha só, seu Aguinaldo Léo Lopes. Ah, daqui a pouco eu mudo, né? Eu sou o homem das duas vozes. Eu mudo pra só Aguinaldo e Datena e Silvio é o homem das três vozes. Vai. Hoje tem Nerd Tech, senhores! Sim, primeira sexta-feira do mês, Nerd Tech está aqui em mais uma temporada firme e forte. Exatamente, olha só, já está publicado, já está na sua timeline, já pode baixar agora. E nesse mês conversamos com o pessoal da Alura, curso de tecnologia, sobre as tecnologias que nasceram nos períodos de guerra. Exato. Tem uma controvérsia, já que tecnologias que usamos no dia a dia, muitas delas foram justamente usadas, criadas, né, com propósitos terríveis. Sim, falamos de muitos... Falamos não, vocês falaram, eu editei, né? É. O programa sobre muitos foguetes e muitos Sputniks. A gente falou dos foguetes V1, V2 que eram lançados contra Londres e acabaram sendo o início do programa espacial que levou o homem à Lua, né, cara? Exato. A gente falou da internet, a gente falou da ida pra Lua, dos radares, satélites artificiais, avião a jato, até comida enlatada. Vários avanços tecnológicos nasceram nesses tempos de alta disputa, guerra, né, cara? Uma disputa, né? O mercado, a competição, ela faz com que, né, ela aquece a inovação. Sendo, sim, uma guerra, uma competição de vida ou morte, né, cara? As inovações tecnológicas muitas vezes são impulsionadas por isso. Um papo muito maneiro que já está aí na sua timeline. E olha só, com as guerras partindo para a área econômica, os dados e informações têm cada vez mais importância, seu Léo Lopes. Exato. E aí que entram dois temas de tecnologia muito na moda, que é Data Science e Machine Learning, senhor. Muito bom, excelente. E é por isso que a Alura está lançando duas formações completas desses assuntos, de uma nova categoria de cursos no site de Dados e Business Intelligence, com cursos que vão desde Excel, SQL, até Python, Big Data, Inteligência Artificial e muito mais. Então, aproveita os 10% de desconto que você tem para os ouvintes. É só entrar em alura.com.br/promoção/nerd e invista nas carreiras do futuro que já estão transformando todo o mercado. Vá lá conhecer Data Science e Machine Learning na Alura e escute o Nerd Tech, que tá muito maneiro. Aproveitando que estamos falando de tecnologia, quero falar da Kaspersky Lab, seu Léo Lopes. O que é Kaspersky Lab, senhor jovem? Há mais de 20 anos desenvolve produtos para proteger os usuários finais, empresas, indústrias, governos das mais diferentes ameaças online deste mundo. Exato. O mundo online tem cada vez mais ameaças. Quanto mais online o mundo fica, mais ameaças online existem, certo? Fato, seu Léo Lopes, que muitos gamers, sim, desligam seus antivírus ou até nem tem antivírus instalado porque essas configurações podem atrapalhar as performances dos jogos, um monte de coisa. E a galera não gosta de antivírus por causa disso, porque ele entra em conflito com um negócio de anti-cheating, o cacete. Isso é velho do mercado. E o que acontece? A Kaspersky Lab oferece em seu produto a opção perfil de jogo. Olha aí. O que ela faz? Ela justamente otimiza as configurações de todos os componentes de antivírus para que ele interfira o mínimo possível no rendimento dos seus jogos. Olha só. Aí você não precisa ficar desprotegido, cara. Excelente. Além disso, eles protegem suas senhas, seus arquivos, suas fotos, tudo que você se importa, tudo que é importante para você, tá protegido pela Kaspersky Lab. Você fica protegido contra as mais diferentes ameaças, sejam elas vírus, ransomware ou trojans bancários, rapaz. Proteção para usuários domésticos e empresas de diferentes portes, cara. Como eu falei, né? Do governo, instituição. Sim. Os caras têm mais de 400 milhões de usuários protegidos pelas tecnologias de segurança da Kaspersky Lab, cara. Incrível, impressionante. Produto com armazenamento criptografado seguro para que você gerencie tudo. Suas senhas, não precisa... Negócio de senhas, não precisa memorizar a senha, cara. Excelente, tudo unificado excelente. Lá, cara, nas soluções da Kaspersky Lab. Quer cuidar melhor da sua segurança online? Tem link aí no post para você conhecer os produtos da Kaspersky Lab. E hoje estamos muito tecnológicos, Léo Lopes, porque eu quero falar do Roscoe Quem Chama. Olha aí, fenomenal. O app gerenciador de chamadas para identificar e bloquear chamadas indesejadas, seu Léo Lopes. Aquela salva a vida, seu Jovem Nerd. Aquele robozinho que te liga, alô, tá me ouvindo? Sim, é um robô maldito que não é uma pessoa. Ou então ele fala, me mentir, por favor. Putz, cara. Olha só, o que que acontece? Você pode identificar e bloquear ligações de números que não estão na sua agenda, por exemplo. Televenda, trote, golpe, tudo isso já só não tá na agenda bloqueado. Totalmente grátis, disponível para Android e iOS, com mais de 11 milhões de downloads no Brasil, cara. Com a base de mais de 1 bilhão de números identificados pela comunidade Roscoe no mundo. Você entendeu? Você não precisa ficar dizendo, ah, não, esse número eu não quero. Ele não, já tem uma base, cara. Assim, quando o cara te liga. Eu uso já há mais de um ano. Então, o cara te liga e ele já fenomenal. Tá na base como indesejado e nem chega em você. Já vem lá, aparece lá, telemarketing, não sei o que, já vem registradinho. Já vem, exatamente. Ele é mega intuitivo, fácil de usar, o único com super bloqueio por categorias, DDD, operadoras e bancos. Olha só, muito bom. Então, pra você economizar tempo e parar de receber essas ligações chatas que atrapalham o seu dia a dia, Roscoe Quem Chama é a solução. Link aí no post pra você baixar de graça agora pra iOS e Android. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 18 minutos e 11 lutas inesquecíveis. Olha só, Léo Lopes, eu quero lembrar que já que a gente tá na empolgação de Creed 2... Sim! Eu quero fazer aqui uma promoção especial na Nerd Store. Ah, que só é possível porque o Azaghal vendeu a parte dele pra mim. Camiseta Balboa CrossFit em promoção só hoje na Nerd Store, rapaz. Ah, imperdível essa camiseta que eu uso pelo menos uma vez por semana na academia. É, aproveitando que o tema é Creed e Rock Balboa, cara, nós Sim. vamos fazer a camiseta Balboa CrossFit com estoque limitado, porque ela vende pra caramba. Já vende normal, sem promoção ela já vende. Mas como hoje na Nerdcast Especial, a gente vai fazer essa promoção especial, cara, pra você comprar só hoje, com preço promocional, a camiseta Balboa CrossFit. Excelente. Que dia é hoje, Léo Lopes? Primeiro de fevereiros. Primeiro de fevereiro de 2019. 2019 do ano da graça de Nosso Senhor. Exatamente, você pode comprar a camiseta Balboa CrossFit pra você correr, bater em carne, em pedaço de carne e martelar o chão do deserto. Correr atrás de galinha. Correr atrás de galinha, exatamente. Muito com o preço promocional. Aproveita o preço promocional, tô te falando. E enche esse carrinho com outras camisetas. Tem lançamento, cara. Tem lançamento, tem que a camiseta Viking World Tour, cara. Tem Dragon Moon. Olha só, olha no aplicativo. Olha os lançamentos. Né? Tá incrível, cara. O ano começou com tudo, então aproveita. Só hoje, Balboa CrossFit com o preço promocional da Nerd Store. A maior loja nerd do Brasil. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Renato Saravi, Leonardo de Oliveira, Gutenberg Calado. O bom que o Gutenberg Calado, ele pode usar... Não, não vou terminar essa piada. Mas, é, vocês entenderam, né? Bom, Juliana Rabelo, Carlos Giovanni, Rodrigo Catani, Frederico Fanticelli, Everton Ribeiro, Kátia Meirelles, Dimas Barbosa, Emerson Silva e Vitor César de Carvalho. Obrigado, nerds, por doar sangue. Sempre que você doar sangue, tira uma fotinha de você doando sangue, manda pro nerdcast@jovemnerd.com.br, que a gente agradece e estimula outras pessoas a doarem sangue e salvarem vidas. Muito obrigado, seus nerds. Exatamente, e além de doar sangue, se você está aí com seus cabelos longos, você pode doá-los também, né? Se você quer mudar o corte aí, dar um tapa na peruca, e aí você vai doar esses cabelos para pessoas que vão fazer aí, elas não vão fazer, obviamente, mas vão usar as peruquinhas de cabelos naturais, a pessoa passa por um tratamento e tal, muito dá bom. Uma melhorada na autoestima. Pedro Salles, Tuila Gomes, Bruno Prieto, Lucas Barzotto e Leandro Dalla Rosa são os doadores desta semana do Scalpo Solidário. Muito obrigado, nerds! Breno Sobral, 19 anos, estudante de História e professor assistente Olinda, Pernambuco. Olá, nerds! Alexandre Azaghal ou usurpadores? Usurpador não, porque agora eu sou sócio da bagaça, eu tenho direito. É 50-50 aqui. Não sou leitor muito fiel dos quadrinhos do Homem-Morcego, mas eu me arrisquei a assistir a bagunçada série de origem Gotham. Não é de origem, vai, pelo amor, né? Não é de origem, cara. Não é de origem, por favor. É uma série de alt-tab. O que seria se cesse, na verdade. Ele tá falando disso porque o último Nerdcast foi sobre a ciência dos super-heróis. E ele continua aqui. Mesmo tendo cometido muitos erros, como jogar no lixo a Corte das Corujas e outros arcos clássicos, eu aprecio algumas atitudes da série de TV. Entre essas, envolvendo a Era Venenosa. Depois de seu segundo recasting e adquirir parte de seus poderes na quarta temporada, a Ivy Piper... Ivy Piper? Ela chama Ivy Piper? Piper? Não sei. Até onde eu sei é Pamela Isley, mas tudo bem. Pois é. Outra era, então, ele falou que teve casting, sei lá. Bom, Ivy Piper usa um perfume e um gloss com feromônios para hipnotizar suas vítimas. Ah, claro. Enquanto produz sementes que consomem o corpo da vítima com as unhas. Em um de seus planos, ela usa águas do Poço de Lázaro, capaz de acelerar a reprodução celular, para fazer com que as plantas que ela usa crescessem rapidamente e espalhassem suas sementes pelo ar. Não precisa me lembrar como isso é ruim, mas é uma boa explicação para como ela controlaria suas plantas. É claro, mágica. É. Usa o Poço de Lázaro, que é o super carta coringa da DC para tudo. Exatamente. Tira o Ra's al Ghul do banho dele. Tira o Ra's al Ghul, exatamente. E aí as plantas prontas. Aí ela controlaria as plantas que crescessem rapidamente. Provavelmente na atual quinta temporada colocarão uma justificativa telepática mais merda ainda. Obrigado pelo excelente trabalho de vocês e aguardo ansiosamente pelo episódio 666. Ah, aguarde mesmo, viu? Aguarde. Pode ser que esse episódio 666 aconteça depois do 667, ou do 668, do 669. O caos. O 666 é o caos. Pelo andar da carruagem, esse 666 vai virar 999. Eu já tô vendo tudo. Né? Adriano Teixeira, 34 anos, analista financeiro de uma cervejaria famosa que o Azaghal já teve o prazer de conhecer. Salto São Paulo, olha aí. Olha como aí. Falar do seu trabalho sem fazer um jabá. Honesto, rapaz. Honesto. Saudações, nerds. Como vocês debatem sobre a ciência dos heróis, falam quase todo o programa sobre nanorobôs e não assistiram Big Hero. Não assisti mesmo. Cara, é muito bom. Big Hero 6, né? Não, o robô de bexiga? Exato. Onde os micro-robôs do protagonista Hiro Hamada são roubados e se tornam a principal arma do filme. Mas aí não é nanorobô. São microbôs. Microbôs. É outra tecnologia. Ah. Ele desenvolve como se cada micropecinha que não chega a ser nano, não tem nada de ficar dentro de uma cápsula como, por exemplo, do Tony Stark. Tanto é que eles se juntam magneticamente para formar estruturas gigantescas. Então, certo. Ele produz... imagina aqueles tonéis de lixo de 200 litros. Ele faz dezenas daqueles ali, faz toneladas de microbôs. Certo. Então, não são nanorobôs. Então, ele tá dizendo aqui que esses microbôs, que são controlados com a mente, podem gerar qualquer forma e movimento, como eu acabei de explicar, se torna a principal arma do vilão do filme, ok? Foram inspirados nos nanorobôs desenvolvidos pela UCLA, por um robô de nível molecular, e pro final apoteótico do filme, a produção consultou um físico teórico da Caltech, Sean Carroll, que elogiou o filme pelo realismo científico ao lidar com questões como gravidade, cosmologia, partículas físicas e a mecânica quântica. Olha aí! Parabéns pelo excelente trabalho, Tererel. Ah, eu acho que o que esse desenho fez mais incrível não foi fazer microbôs e controlar eles com a mente. Foi conseguir criar uma capital chamada Fransóquio, que mistura Tóquio com São Francisco. Isso, pra mim, foi o que o filme fez de São Fransóquio foi fenomenal. São Fransóquio. Mas aí, lê a última frase do e-mail dele. Parabéns pelo excelente trabalho. Além de fã, sou consumidor assíduo da Nerd Store. Ah, então aproveita que hoje tem Balboa CrossFit e promoção. Olha aí. Tanana, Adrian. Olha só, vamos lá. Guilherme Vieira, 25 anos, doutorando em física, Niterói, Rio de Janeiro, Nikit. Lá vem, já vem carteirada de físico de Nikit. É, olha aí. Olá, Alexandre do Jovem Nerd e Azaghal. E Léo Lopes. Azaghal não está e não estará mais, acostume-se. Só está aqui o Bedido. Agora é Jovem Nerd e Aguinaldo, Bedido. A direito aí. Agora quem não fala assim, saudações, Alexandre Ottoni do Jovem Nerd e Aguinaldo terá seu e-mail apagado já logo da caixa postal. Olha só, queria acrescentar algo sobre o que o Alexandre perguntou, mas acabou não indo pra frente. Sim. O uso de nanotecnologia em medicina. Bem, legal. Sim, a revolução mais próxima da nanotecnologia certamente está por essas bandas. As principais ideias falam de construção de nanoestruturas que sirvam como catalisadoras de regeneração óssea. Por exemplo, elas grudam o osso enquanto ele se regenera e com o tempo vão sendo substituídas. Ou então as nanoestruturas que encobrem fármacos e são projetadas para agirem no local, assim aumentando a eficiência de fármacos em vez de ter que botar ele para rodar pelo corpo todo. Certo. Ou até mesmo nanoestruturas que se ligam a células cancerígenas e então com a aplicação de, sei lá o que, um campo magnético e tal, elas se aquecem e torram o tumor. Cada vez mais a medicina de Star Trek. Bacana, não? Bem, isso é pesquisa nacional, inclusive. Sei um caso, pois, onde trabalho no CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, são realizadas essas pesquisas. Inclusive, se quiserem fazer uma visita, conhecer os laboratórios e produzir um conteúdo, só falarem comigo, ok, ok, ou com o CBPF. Estamos ali na URCA há 70 anos. Na URCA? É, o Chico Recarei que começou essa pesquisa na época do cassino da URCA. Você não lembra? Foi retratado aqui, né? Daquele samba enredo, né? Que falava dos nanorobôs. Que saudade hoje dos nanorobôs. Da floresta e do lá entender. É assim. Mas hoje tem um tipo recarreiro e eu vim o apresentar na noite do nanorobô. Why do you want to fight? What you talking about? I just told you why. No, you didn't, Donnie. Why do you want to fight? I get why they want to fight you. I know what they're fighting for. What about you? Listen to me. You got everything to lose. He's got nothing to lose. When a fighter ain't got nothing to lose, he's dangerous. Mesma galera da Esquerda RPG. Caraca! True! Eu voto que a gente só chame o Rex de Búfalo. O único boxer de verdade aqui nesse grupo. Vou chamar ele de Búfalo da Augusta, isso sim. É só acertando o saco. Eu quero dividir isso aqui em quem chorou e quem não chorou. Eu chorei. Putz, eu não chorei, eu queria ter chorado, mas não chorei. Eu chorei no final. Pois é. E eu vou dizer que eu chorei junto com o Victor. Não, naquelas cenas finais da luta dos dois ali, na hora que o Draco joga a toalha, ali foi. Não, pra mim foi depois. Pô. Na hora do filho. Sim, na hora do filho eu já tava... Sabe? Cara do filho, tu continua. Mas acho que come, não, pra mim começou ali na hora da palha. Não, pra mim foi, assim, terrível quando... Terrível não, assim. Foi ok, foi bom, na verdade. Quando a luta termina e o Rock tá sentado do lado de fora, sabe? Ele não levanta, ele fica sentado meio se despedindo, né? É. Porque eu vi o filme... Ele não tava se despedindo, ele tava cansado, cara. Não tava, sério. Ele tem 72 anos, cara. É cansaço que chama isso. Ele até fala, tava... agora já não é mais a minha vez. O cara veio pro é ele. Tudo, maluco. E puta, ali, cara, caiu a ficha que era ainda não tinha tido as declarações que ele... As pessoas não estavam acreditando que era o final. E aí ele teve que falar, gente, é sim, é o último filme do Rock. Não tinha tido essas reportagens não. ainda e tal. E aí caiu essa ficha, falei, é o último filme do Rock mesmo, acabou. Não vai ter Creed 3 ou ele aí, não tá. aparece no Creed 3? Eu acho que vai ter Creed 3. Eu acho que vai Creed ter 3? Creed... Acho que vai ter Creed 3. Quase que foi de novo. Fala 3 vezes agora. É, não, impossível. Mas eu acho que não vai ter mais Rock Balboa. Acho que ele se despediu ali. Aí mostra o menino e parece a Adrien. Puta que pariu. É mesmo. Aí eu tava lá... Nem o Peter Petrelli esperava por essa. Mas aí é que tá, cara. Eu vou falar uma heresia, mas não precisa mais de Rock, cara. Porque o Rock é um puta personagem, acabou. Mas o Creed é um personagem foda também, cara. É, isso foi incrível. Nesse filme, principalmente, cara, ele tem muitas facetas. Ele é um boxeador mais, entre aspas, realista do que o Rock era. E eu acho que, pá, cara, tem muito potencial pra tu explorar esse personagem. Não precisa se apoiar no Rock. É, eu concordo. Claro. Eu acho que foi uma transição maneira. É isso que eu... Ele pode continuar pra mim. Que eu vejo é, o que acontece com o Rock? Eles vão matar o Rock num Creed 3? Não, cara. Ou ele simplesmente não vai existir matar o Rock. Creed 3? Para de falar isso, cara! Eu acho que ele pode até fazer uma participação especial no 3. Não, cara. Ou uma menção, alguma coisa do tipo. Não, se ele fizer participação especial, não foi despedida. É, exato. Pra mim, assim, eu tô feliz. Se acabou ali, essa foi a última aparição do Rock, eu tô feliz. Fechou o arco dele completíssimo. Fechou. Sim, sabe? E ele fez as pazes. Cara, porque esse o passado filme do dele. Creed 2 é muito foda, que não é só questão do passado dele, cara. É, o filme, ele basicamente, ele fala de uma coisa, assim, tem todos os assuntos que a saga Rock trata, né? De superação, de vencer os problemas, que é basicamente a mensagem. Mas olha só, se liga, esse filme... Não faltou, não. Esse filme, ele fala basicamente de daddy issues. É o tema central dessa história, cara. O Rock não tinha pai, era quase um gangster que foi meio criado ali, aprendeu cobrador a ser gente... Cobrador de dívida, né, cara? Aprendeu, era um tough guy, aprendeu a ser gente lá com o Mickey, aprendeu a ter uma família com a Adrien, família disfuncional pra caralho, com aquele jeito, né, mas cunhado... O cunhado daquele, mas o Adonis, aí ele, e o Rock, cara, ele sempre teve um problema com o filho, cara. No filme, no Rock 4... Rock Balboa, não. No Rock 5. Rock Balboa. 5, é no 5, não, é no 5. Não, é no 6. Não, o 5 não existe. Não, pera. Rock 4, ele, o filho dele era moleque, e ele tinha adotado aquele Tommy Machine Gun, não, que é o 5. Isso é o 5. Então é 5, caralho. Então, é, mas no Rock... esse filme nem existe. Esse filme nem existe, gente. No Rock 4, ele ganha um robozinho. No Rock 5, ele tem um problema, assim, durante toda a saga, existem esses problemas de relacionamento familiar. No Rock 5, ele tem um problema sério com o filho, que parece que se arruma no final, né? Eles não se acertam, o filho fica com ciúmes, que o pai tá dando mais atenção pro pupilo do que pro filho, a Adrien chega a falar, sabe? Tem toda essa questão, e é muito vida real do momento, assim, as pessoas pedem desculpas, parece que vai ficar tudo bem, mas nunca fica, sabe? A vida é isso, né? E aí, cara, eles se cagam de novo a toda a história, eles se separam, e aí o filho fica sempre na sombra, e aí tem aquele discurso motivacional foda do Rock Balboa, e eles se separam de novo, cara. No Creed 1, ele fala, é complicado. E aí ele vem, cara, e no final do Creed 2, ele tá tentando resolver isso de novo, cara, essa situação de tentar se aproximar do filho, que é algo que ele não consegue lidar, porque ele nunca soube que era isso quando foi criança, e ele não consegue passar isso pro filho. Puta, é muito foda, cara. Muito cara, foda. Vale lembrar que esse texto motivacional é a alegria de todo coach, né? Tudo que é coach, adora usar esse texto. Uma coisa que eu não entendi, é porque o ápice dessa relação foi esse discurso que ele fez no Rock 6, né, no Rock Balboa. Rock Balboa. Que é esse discurso aqui. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. Mas aí o que acontece? Ele faz esse discurso dele sair da sombra, dele assumir as responsabilidades, dele falar que ninguém vai bater mais forte com a vida e tal, e que ele tem que se levantar e não ficar apontando o dedo, botando a culpa nos outros. Fodástico. E aí eles ficam bem nesse filme. Ele vai acompanhar o pai na luta. É, tanto que ele é o sparring dele. Ele vai pro ringue. Mas, cara, isso é muito vida. Porque, assim, no filme esse teria o final. Todo mundo ficou bem, tudo perdoado. Então. Mas na vida real, a mágoa fica. E a pessoa tem que trabalhar muito isso pra mágoa não tomar conta de novo. A vida dos dois não mudou. A frase até porque... é merda cagada não volta pro cu. Cara, uma coisa que eu achei genial no Creed 2 é que o pai perfeito é o Apollo, porque ele tá morto, né? Ele não pode mais errar. Daí o Adonis percebe que, na verdade, tipo, é uma merda. Se ele seguir os passos do pai, ele vai deixar a filha órfã, vai deixar a mulher viúva. E é uma bosta isso. Então ele não é perfeito coisa nenhuma. Ele se dá conta também dos erros mesmo do pai, que não pode mais errar, cara. Eu achei isso uma delicadeza, cara. Não é só isso. É o fato dele ter, não ter pai, né? Não ter essa figura paterna e adotar o Rock como um pai, praticamente, que é outra questão, outro daddy issue, né, do seu pai ter te deixado, né, mesmo involuntariamente, né, não abandonou o Creed, ele morreu, mas não tava lá quando o Creed precisou. É outra questão do Rock, na verdade. O Rock, se você pegar ele, ele tem o problema lá de nunca estar com o filho, de sempre pegar outras pessoas que tem mais a ver com a vida dele pra ser, tipo, o pai, como ele fez no Rock 5 e como ele fez em Creed. Mas no Creed, se você reparar, o próprio... Qual saudade do Carlos repetindo o que eu falo. Não. Mas o... se você reparar no Creed, ele mesmo fala isso, que ele fala que o filho dele, pra sair da sombra do pai, foi seguir a vida no Canadá. Ele seguiu a vida. Ele fala, não, meu filho, ele se sentia ainda muito preso à minha sombra, isso incomodava ele, então ele foi pro Canadá, hoje ele é casado, a gente se fala pelo... Ele ainda manda isso no Creed 1, pra dizer que, tipo assim, o filho seguiu um outro caminho longe dele. Então é o que foi falado aqui, né? Ele sempre se pega as pessoas que, no caso, o Adonis ali, que foi um garoto que ele talvez viu um jeito de consertar um erro, que ele viu o pai, né? Vocês conseguem perceber que o Sylvester Stallone nunca superou isso? A perda do Creed? Não. Do Apollo? Que ele fez 8 filmes do Rocky Balboa, contando os dois Creed, e nenhum deles foi tão emotivo como o campeão. Ah, vai se... Aí ele falou, eu tenho que fazer um lance de pai e filho, sacou? Pra eu conseguir ultrapassar essa barreira. Porra, ele botou pai pra cacete no Creed 2, né? Porque, além de tudo, tem a relação do Ivan com o Victor Drago, cara. Que é a melhor coisa do filme pra mim. Que é uma relação mega abusiva do pai violento que bota todas as suas frustrações no filho. A Ivan Drago se mostrou um verdadeiro mãe de Miss. O que é mãe de Miss, cara? Tu não sabe. Mãe de Miss é assim, a mulher, ela quis ser Miss quando era jovenzinha. E ela nunca conseguiu. E aí, ela chega e pega todos aqueles sonhos que ela tinha de infância, de ser Miss, e ela transfere pra filha. E aí, faz a filha viver o sonho dela, sacou? Isso acontece em vários reality show de Miss, já apareceu, tá ligado? Da mãe... A mina nem quer ser Miss, ela não quer fazer dieta e o caralho, mas a mãe força, porque ela tem que realizar o sonho, mas o sonho não é dela, é da mãe. O que mais me admira é você saber isso. Cara, eu sou intelectual, né, Rex? De Miss? Não parece. Miss? Não parece. Não parece. Sou... reality show de Miss? Não, porque você vê os traumas sendo passado da mãe. É uma pesquisa sociológica, meu. Sei. Entendeu? Eu disse a mesma coisa. Eu sou do grupo de Sorbonne. Não devia nem estar me misturando com essa galera do Nerdcast. Apesar do exemplo bizarro, é isso mesmo. Guardem isso. Eu sou da galera de Sorbonne, viu? Eu sou de Botafogo. Nossa. You broke things in me that ain't never been fixed. A parada que eu acho maneira do universo Rock é que ele é esse mundo da fantasia do boxe, né? As lutas de boxe, a gente sabe que não são assim. O Rock, o cara não pode apanhar 14 rounds e depois, pá, e ganhar de nocaute. E é muito maneiro que eles mostram esses desafios impossíveis, mas que são muito fodas de ver. Que, por exemplo, o Victor Drago, ele é claramente 3 categorias de peso acima do Adonis, cara. É, com certeza. A diferença que o Adonis tem. O Drago é uma categoria que não existe. Mas aí, chega a partir de um peso, é só peso pesado. Se for maior, continua sendo peso pesado. Exatamente. Pega os irmãos Klitschko, eles são tão maiores que os outros competidores, cara, que os caras não conseguiam nem chegar perto. Mas o Michael B. Jordan é peso pesado? Olha, meu irmão, ossos lá. Eu já não sei. Eu não lembro qual é o limite pra peso pesado. Então, mas tem uma parada importante. De 90 a 15. De 90 quilos. Tem uma parada bem importante aqui. A saga Rock, ela não é sobre boxe. Sim. Isso é só alegoria. Porque se você for analisar só a parte do boxe, ele é um remake do Rock 3. Ele é um remake, na verdade, ele misturou ali o Rock 2, o Rock 3 com personagens do Rock 4. Não, é o 3. É o 3. Não é sobre boxe. É o Rock 3, porque o cara é o campeão, mas por algum motivo ele não se sente tão campeão. Aí vem um franco atirador e chama ele pra porrada. O treinador velhinho não quer que ele lute, mas ele luta mesmo assim. ele perde. Ele vai pra um lugar pra treinar, um lugar gueto pra treinar, vai lá e ganha do cara. É igualzinho, cara. É foda. Mas a estrutura do filme é sempre a mesma. E aí, nesses intervalos, tem cenas de treino fodásticas e empolgantes. E CrossFit tem um conflito. No deserto de Nevada. Com fugitivos, né? Ele foi pra um lugar de fugitivos da cadeia, mano. Aí é muito maneiro falar assim, que lugar é esse? Aqui é onde os boxeadores vêm para renascer. Aí eu fiquei imaginando. Se eu sou Adonis, eu falo assim, né? E você veio pra cá, tio? Não, nunca tinha vindo. Não, nunca precisei renascer. Mas imagina a internet. O mais legal é que no Rock Verso... O prospecto dessa academia dizia isso. Cara, o mais legal é que no Rock Verso, se tu tem os melhores equipamentos, acesso a, sabe, coisas mais tecnológicas, tu vai perder. Exato. O mais foda é tu treinar no lixo, sabe, com um pneu. Tocar carne, mas isso é desde o primeiro. É a carne que vai fazer você ganhar, entendeu? Não é academia fancy, não é alguma coisa fit que vai fazer você ser campeão. Eu senti falta do super soro russo nesse filme. Cara, daquele tamanho, ele tomou super soro, assim, só no filme. Exato. Daquele tamanho, não tem como não ter tomado, amigo. Porque no primeiro filme, no Rock 4, tem lá, né, o super soro sendo... Tanto que eu lembro que quando eu vi o Rock 4, depois eu fui tomar vacina, quando eu tomei a vacina quando eu era pequenininho, eu falei, uau, agora eu vou ser enorme. O filme te influenciou pra caralho. Né? Muito. Mother Russia, here we are. Uma coisa que é foda no filme nessa parte, é que você sofre com eles ali também. Você coloca tanto o Victor e o Ivan, tipo, a cena que o Ivan e o Victor estão indo pro jantar, e aí, tipo, logo depois que ele destruiu o Creed na luta, né, sem ganhar, mas tipo acabou com ele, e aí os russos estão lá comemorando e aparece a mãe dele, a mulher do Ivan, cara, aquela cena é foda, tipo a raiva dele, do velho, Victor. Caraca. Não, cara, eu acho que a cena Bridget Nielsen. Eu achei sem propósito aparecer Bridget Nielsen. Não, a cena mais icônica pra mim do filme mesmo, pra mim, que assim que marcou, eu achei que foi a cena do no final, quando a mulher vai embora, que os dois veem que a mãe desistiu mesmo, sabe, que a, pra eles ela já tinha desistido, gente. Não, ela já tinha desistido, mas quando ela volta na vida deles, pelo menos o Ivan mostra que ele tem uma... Poxa, né? Ela tá olhando pra gente de novo, ele também. E aí ela vai embora e abandona eles mais uma vez, aí o Drago olha pro filho e vê o filho tomando porrada. A única coisa que tem pra ele, que restou pra ele na vida, foi o garoto. Então ele taca a toalha no negócio pra preservar a única coisa que resta pra ele na vida, foda, sabe? Isso, e aí ele sobe e os dois choram juntos, sabe? E tu vê o choro do garoto. Então, assim, é um filme que você não tem um vilão, sabe? Não é um vilão jogado na tua cara. É uma situação que você tem pessoas em conflito. O vilão do Rock é a vida. Exatamente. É. A vida é o vilão. Ninguém pede mais forte que a vida. O Victor Drago, nos trailers, né? Ele é vendido como vilão, né? É o inimigo do Adonis e não sei o que lá. Mas ele é tão... Ele é vítima total nessa história. Ele só trapaceia quando o Ivan Drago manda, né? Porque ele é bem que nem o Tucano falou. Mas é porque ele é manipulado. Ele quer agradar o pai. Exatamente, cara. E só faz isso na primeira luta. Ele segura o braço do... Na primeira luta. Na segunda. Na segunda. E tudo bem que é um cara que é uma vítima e pode partir ao meio na na porrada, literalmente. Mas ele continua sendo eu sou bate apanhando, né? Agora, mas essa relação da toalha, você pega e bota junto com a culpa do Rock. Que o Rock ainda tem a culpa, até o Adonis joga na cara dele, a culpa de não ter parado a luta contra do Drago com o Apolo. Isso. E outra... ser responsável pela morte do Apolo. E uma frase também que é muito, pega muito a gente, pra quem a conhece toda a mitologia, é aquela cena aí. Ele quebrou coisas que não podem ser consertadas. É foda, isso é Isso é muito maneiro, cara. Quando ele fala isso, porra, na hora arrepiei todo, olhei pro lado, procurei alguém pra abraçar, mas eu tava sozinho no cinema. Porra. Abraçou um estranho, né? Você abraça os joelhos e fica ali, ah. You broke things in me that ain't never been fixed. Os personagens são bem complexos e eu acho que daria facilmente pra fazer um spin-off. Toda a trajetória do Rock, mas vista de outro ponto de vista, dos adversários. É, a família Drago? Ele destruiu muita gente, né? Sim. Um filme que seria maneiro seria sobre o Clubber Lang. Esse o Clubber é o Lang, melhor pra mim, cara. Ele só era um cara que, fudido na vida, que queria vencer. Era um homem, ele queria vencer na vida. Queria fama e glória. Ele queria o Rock. Porque coisa... ele não parava de falar, quero você, Rock! Eu quero você, Rock! Eu quero você, Rock! Olha só, uma parada que eu achei muito foda aqui, eu tava prevendo, você vai vendo o filme, você vai prevendo a fórmula, né? Eu falei, ó, se o Adonis tá lutando com o cara no um terço do filme, ele vai perder. Ah, eu falei a mesma coisa pra Bárbara. É, mas essa é a fórmula do Rock, né? Total, né? Mas a perda foi feita de uma maneira muito boa, cara. Foi muito maneiro, porque ele perdeu moralmente, né? Porque o cara ganhou a luta, mas quando ele deu o soco com ele ajoelhado, ele foi desclassificado e, obviamente, o vencedor... E foi legal que os caras não conseguiram também o objetivo deles, né? Os russos, que era ser campeão mundial. É muito maneiro quando o repórter pergunta pro Victor Drago, né, sobre a derrota, né? Ele, what lose? O cara até se recolhe, maluco. Nesse momento... Decisão do juiz. Nesse momento, eu tive a impressão que era a primeira vez que ele tava... Eu não sei se é, mas tive a impressão que era a primeira vez que ele tava falando alguma coisa. Ele tava aparecendo pouco, aquele primeiro dente de sabre, né? Só... Master Blaster, né? Só faltava o Ivan Drago nas costas dele, né? Ele conversa com o pai na Rússia e tem a cena do peso, quando eles vão se pesar, que o Adonis fica revoltado e parte pra cima dele. Puxa, assim, que cena foda, né, cara? O Florian, ele é um ator bem limitado ainda, né? O primeiro filme dele era lutador de boxe. Ele se esforçou, né? E ele é super simpático, mas ele não é nenhum, né? Super ator. Tem que lapidar o menino. Mas essa cena também da pesagem é muito maneira, né, cara? Quando o cara tá numa maior tensão ali, porque ele tá olhando pro cara que matou o pai dele, ele fala assim, você é menor que o seu pai. Que pariu, cara. É. Essa cena, cara, eu me coloquei na posição do garoto, cara, a raiva subiu na hora, porque é uma frase que desmoraliza você. É a mesma coisa chegar pra você, nossa, cara, tá magro. Quê? Não! É que nem chegar pro Rex e falar assim, essa camisa tá folgada, tá desgraçada? Tá comprando camisa maior? Não! Começa a fazer flexão no chão ali. Toda a presença do Ivan Drago é bem foda. Quando ele vai no restaurante do Rock, cara, puta muito achei maneiro. Muito, arrepiei pra caralho, cara. Muito maneiro. E dá uma tensão nessa cena. Primeiro, quando ele entra no restaurante, eu falei, cadê a Little Marie? Ah, é verdade. Lembra que ele tinha adotado uma outra família? Já perdeu de novo, caralho. Ele não segura ninguém. Eu achei maneiro ele perguntar que não tinha fotos dele, né? É meio provocativo, né? Tipo, porra, porque ele foi o único cara que realmente quebrou coisas que nunca foram consertadas no Rock. E aí, quando ele sai, ele ainda provoca de novo, né? Olhando pra foto da Apollo Creed, falando, nice picture. Tipo assim, é um personagem muito maneiro. Cara. Deixa eu falar que nesse momento eu fiquei tenso, porque eu pensei, se os dois saírem na mão, o Rock tá mais velhinho, né, cara? Ele não teve câncer e o caralho, ele não vai aguentar. Não, eu não esperava que ele saísse na mão, realmente. Eu teria a proposta de um dois velho lutando no bar, cara. Até o final dessa cena, tu fica com essa sensação de que vai rolar alguma coisa. É muito tenso. E aí, quando o Victor entra, você vê que, tipo, o Rock dá uma recuada. Né? Agora eu morri. Olha o tamanho, é muito chovinho. Detalhe da tensão de que, caraca, vai rolar porradaria. É muito foda essa cena. É muito mas, cara, de Chernobyl, né, cara? Porradaria não. Cara, mas uma coisa que pra mim deixou o Ivan Drago, cara, com um personagem muito mais profundo que a gente conhecia, é que ele põe toda essa banca, né? Quando ele vai lá no bar do Rock e no restaurante, né? E intimida, e ele tá sempre. Ele sempre usa o físico. Mas daí quando a gente vê ele naquela cena que vocês citaram até do jantar, ele tá completamente intimidado pelo novo marido, sei lá, companheiro da ex-mulher dele, que o cara tem poder financeiro, né, cara? Então, tipo, ele pode ser um cara fodão no ringue, na força, mas na vida ele tá se fudendo, ele tá ali, tipo, na Ucrânia, num apartamentinho, sei lá, e isso eu achei muito legal, cara. Que tu vê que ele não é só cara fodão em tudo. Ele tá descontando a impotência dele na intimidação física, né, cara? No que ele consegue. Isso eu achei que deu uma profundidade maior pro personagem também. Eu achei até que por ele tá morando na Ucrânia, meio exilado, né? Que ia aparecer algum dos clíticos que o Leonel falou. Aham. Eu fiquei pensando nisso também. Porque mas eles são ucranianos. Tá... Inclusive, um deles é prefeito de Kiev. Ah, é? Isso eu não sabia. E namorou com a Heide Panettiere, aquela cheerleader. Do Heroes. Sério? Sério? Sim, ela tem 1,50m e ele 2,05m. Caralho. I must break you. Física, né? Esses dois caras, eles foram campeões de boxe durante muito tempo, mas eles nunca unificaram o título porque a mãe deles proibiu eles de lutarem entre eles. É muito maneiro quando o Ivan Drago na luta fala pro Victor, break him. É, animal. Cara, essa cena me lembrou Karate Kid. Mas... Na hora que ele fala isso... Não, ele falou que ele não falou, Carlos. A não ser que fosse um código dele, ele não falou pra segurar o braço e socar. Ele ainda era pra fazer a mesma coisa que ele fez no primeiro, na primeira luta. Mas eu acho que isso é um código justamente assim, ó. Para de lutar limpo luta suja. Quebra o cara e faz ele ficar ferido. É, Johnny Lawrence mesmo, né? Cobra Kai é a parada. Aqui, ó, uma curiosidade. Vladimir Klitschko, que é campeão mundial, foi campeão mundial de peso pesado, tem também um título de doutorado. E ele toca piano clássico. O cara é tipo, bom em tudo. E o meu boxer não pode saber falar alemão. Mas isso é uma parada muito louca, né, cara? É que nem halterofilista que usa óculos. Não combina, né? Já viu o halterofilista que usa óculos? É muito estranho, cara. Você fica olhando, tem alguma coisa errada aí. Isso é preconceito. Parece o Fera do X-Men, sabe? Gente, deixa eu ser o orelha aqui de uma parada que eu não lembro do Creed 1. Vocês aproveitam e me explicam. Eu tinha a impressão que o Adonis, ele foi um filho bastardo. Ele era exato. O filho da amante. Ele era o filho da amante. O jovem nerd. Eles falam isso no primeiro filme. Estamos juntos nisso. É a idade que chama. Eu fiquei, cara, eu não lembro. Eu tava desesperado no cinema que eu não lembrava dessa merda. Ai, que bom que eu não sou o único. Eu cheguei em casa e fui pesquisar. O que aconteceu? Não. Ele é filho bastardo. O problema, o Jovem Nerd, o problema, o único problema é que eu tenho motivos pra não ter memória. Você? É genético, meu. Melhor sabe, neurologista mesmo. Tu não sabe os males do talco. Males do talco. No primeiro filme começa, inclusive, no Creed, começa com a mulher, né, a Mary Hill, né, indo... A viúva do Apolo. A viúva do Apolo, indo num... Tipo reformatório. Reformatório, isso. E lá ele encontra o garoto e ela explica pra ele, olha, você é o único laço que eu tenho com o meu marido, mas você é filho de uma amante dele. A sua mãe na morreu, verdade, então, eu vou criar você. E o filho do Apolo, onde anda? É verdade. É, ele tinha filho. Não é o único laço, não. Tinha. Bem lembrado, cara. Ele tinha outro filho. Será, cara? O real oficial, é isso? É, lógico. Aparece no Rock 2, na mansão lá. Caraca, cadê esse cara, mano? Pode ser um sobrinho, pode ser outras crianças. Vou dizer por quê? Porque quando mostra pra mansão do Creed, no Rock 2, tem várias pessoas juntas. Tem o treinador, tem o técnico. Ele nunca tá sozinho, ele e a esposa. A casa do Creed é sempre cheia de gente. Então a criança pode ser filho de alguém dali, entendeu? Inclusive pode ser até o garoto que é o filho do treinador, que era aquele careca de bigode, que é o mesmo garoto que treina ele. Na verdade, ele tem dois filhos. Um filho e uma filha que não tem nome. Não é possível. Ignoraram isso? Não. A própria página do Apollo Creed tá aqui, ó. Filhos, Adonis Creed e filha não nomeada e filho não nomeado. Caraca, que porra é essa? Pois é. Eles ignoraram, eles aparecem. Já como temos como história pro Creed 3, hein? Os filhos rejeitados, né? Então, quando... Filho do Apolo de verdade volta como lutador de boxe pra tomar o título do Creed. Vai ser tipo o Clubber Lang, tá ligado? Creed versus Creed. Olha a história dos ucranianos aí que vocês queriam ver. vocês já podem lutar. E olha que maneiro, se o sabe moleque ficou treinado pelo Ivan Drago. Nossa, nada a ver. No... Que maluquice. Ele tem que ser treinado pelo Clubber Lang. Manda pra Warner, vamos escrever essa porra. Manda pra Warner, vamos escrever. Eu vou te falar que os dois filhos dele aparecem na hora que ele tá, acho que no Rock 2, o Creed tá em casa com a esposa e ele tá lendo os jornais mais que estão falando sobre a luta. E ele tá indignado. Porque estão falando que quem merecia ter ganho era o Rock e tal, não sei o quê. E as crianças estão brincando ali. Eles estavam decidindo. Ele não queria a revanche. E aí essas paradas todas é que fazem ele acabar aceitando a revanche. Caraca, gente. Creed 3. É isso aí. É. Eu só quero o Clubber Lang de volta, cara. Pelo menos eu não lembro. Eu acho que não é mencionado em lugar nenhum. Tanto em Creed 1 quanto 2 que outros filhos, né? Não é mencionado em lugar nenhum, né? Eu não lembro. Ô, Rex, você quer de volta o Clubber Lang, mas eu não sei quero. Se você já viu como é que tá o Mr. T. Tá mais chuva passa do que o Tarcísio Meira. Mas eu quero aquela frase de você. Ei, o que podemos esperar da luta? Não vai, não tem mais corda vocal pra falar aquilo. Lógico que tem, cara. Tem que ser Clubber Lang. Aquela voz fininha. Ei, mulher! Ele vai reencontrar o Rock, sei lá... No... Não tem mais Rock, gente. O Rock se despediu já e não volta mais. Aceitem isso, e não volta. Se voltar, é zoado. Ele vai voltar pra quê? Pra treinar o cara de novo? Pela milésima vez? Tem que contar a tua história aí. Vai trazer a galinha debaixo do braço. You broke things in me that ain't never been fixed. Eu tenho algumas dúvidas honestas aqui, sinceras. Manda. Eu fiquei analisando. O Rock, velhinho, né? Aos 70 e tantos anos, 72, ele se tornou um cara muito sábio. Sim. Talvez não inteligente, mas bastante sábio. É um cara que dá conselhos, é um cara que aprendeu com os erros e tal. Agora, vocês lembram do Rock Balboa, do primeiro Rock? É, ele era um chucro, né? E depois, mesmo depois que ele ganhou dinheiro, vocês lembram dele tentando fazer comercial? Sim. Sim, Rock 2. Ele repetiu uma frase. É. Será que essa transformação é possível? É, claro que é. Sabedoria e inteligência assim, não, é uma coisa diferente. Não é aquilo, não é inteligência. Ele não ficou mais inteligente, ele ficou mais sábio. É o boxe, cara, porque o Muhammad Ali era inteligente, tomou muita porrada na cabeça e ficou mongol. O Rock foi efeito contrário, cara. O cara começou mongol e ficou sábio, tá ligado? Porra, galera. Tá na tabela lá, quanto mais velho ganha ponto de bônus de sabedoria. O cara começou mongol. Ele aprendeu com a vida. Mas então, assim, é interessante que a parada do Rock que você tá colocando é que a sabedoria dele é baseada em vivência. Sim, mas é que ele não tinha cognição nem pra falar. E ele... É verdade. É verdade, não, é verdade. Ele era bem chucro mesmo. E mas a Adrian ensinou pra ele. Ele se transformou num cara mais articulado, sacou? Aquele discurso do Rock Balboa, se você pensar bem, o Rock de 1976 não conseguiria. Mesmo então, treinando. Mas Eu acho que isso é o convívio dele. Porque assim, passam. A gente. Essa saga tem 40 anos, né, maluco? Você acha que, de repente, se a Dilma viver até os 120 anos, ela vai conseguir fazer um discurso? No improviso, no improviso. Ah, tudo é possível. Eu não sei, cara. Pro Rock eu boto a minha mão no fogo. O problema é que a Dilma já ela tá nesse ponto perto do fim. Já, não, tipo, já teve vivência. O Rock conviveu muitos anos com a Adrian. Talvez ele tenha pegado uma... Não era a pessoa mais inteligente. Sem ela só era extremamente tímida. Essa era a parada da Adrian. Ela era uma pessoa articulada e inteligente. Só que ela era fechadíssima e reprimida por aquele irmão boçal, né? O elenco do primeiro filme era bem, porra, o cara trabalhava no frigorífico, de segurança de frigorífico, que era o Polly, e a Adrian era atendente de uma pet shop. Mas, cara, isso não quer dizer que a pessoa é burra, só quer dizer que a pessoa trabalha na pet shop. Não tô dizendo que a pessoa é burra, tô dizendo assim, que não era uma galera assim, era um povo bem de suburbião, assim. Mas isso aí era anos 70, anos 70. Sim, Unidos, né, sim. A Adrian, ela era extremamente tímida e retraída, essa que era a parada, porque o irmão dela não deixava fazer nada, cara. Enfiava porrada nela, não lembra? Não só enfiava porrada nela, como assim, forçou o encontro dela com o Rock, né? Então essa era a pessoa que ela era. E assim, a gente percebe a evolução da Adrian, principalmente quando tá perto do Rock, que é uma pessoa que ela sente à vontade. Só aproveitando o momento pra uma parte muito boa do Creed 2. Foi a hora que o Creed perguntou: o que você falou pra Adrian? Genial, cara. Aí ele falou assim: era um dia de inverno, tava frio, aí tinha um tigre tinha neve, não sei. Mas o que você falou? Falei uma idiotice qualquer aí. É legal que esse cara não tem o tempo pra essa historinha de Rock também. He broke things in me that ain't never been fixed. Esse filme foi a primeira vez que a gente viu Rocky Steps ser considerado um lugar onde as pessoas vão para homenagear o Rock. É verdade. Para verdade. Fazer o Rock... Para fazer o Rock Steps, né? Porque a única vez que isso aconteceu foi no final do Rock 6, mas aí era fora do filme. Era só, sim, tipo, uma parada, sabe, comemorativa, mostrando... Filmando pessoas que vão ali fazer isso. E é, porque eu e a Zagal, a gente foi lá, e sério... Eu fiz o Rock Steps! Toda hora também, e gordo. Mas eu fico mais rápido que você. E sem parar pra respirar. Olha só. No caminho. A gente não sabe disso não, Rex, que você aí é só força hidráulica que a gente sabe. Qual é o dia de aeróbico? Todo dia depois de treino, 15 minutos. 15 minutos não dá nem pra suar. A gente chegou lá num dia de semana, de tarde, e a gente ficou uns 40, 45 minutos lá. Cara, e é toda hora. Toda hora. Aquela cena não deve ter nem precisado de figurante, né? Deve ter sido a galera que tava lá mesmo, né? É, com certeza. Era só autorização de uso de imagem. Mas o que eu quero dizer, as pessoas... Porque aquilo ficou meio que quebrando a parede pra mim, porque a gente conhece e toda hora tem gente lá, porque a cena do filme é muito foda, inspiradora. Mas na vida real, ninguém viu o Rock treinando quando ele... A gente viu o Rock treinando. Não tem uma cena que ele vai correndo e vai todo mundo atrás dele? É, todos os filmes quase. Viralizou isso aí. É, porra. Tem assim? Ah, então é o velho. Tem. Ele vai correndo pela cidade e vai todo mundo correndo atrás dele. Vai juntando a galera atrás dele. É verdade, vai juntando a galera. E aí, porra, quantos documentários não saíram falando sobre a carreira de Rock Balboa e morreu pra trás? É verdade. Então, beleza. ESPN lançou os três. E porque o Rock, ele sempre foi um cara célebre na Filadélfia. É, ele passa pela rua, mesmo velhote, e pessoal, yo, Rock! Cara, deve ter alguma coisa lá na Bahia que o Popó fazia, que nego faz igual também, cara. Isso é uma parada que é legal no filme, que eles até falam quantos lutadores, tipo, sei lá, quantos campeões do mundo existiram no boxe. 77. Quantos você lembra o nome? Alguém foi contar isso aí? Dos 77 campeões do mundo? Eu acreditei. Eu acreditei no que me falou. Porque tem AMB, CMB, FIB, OMB, tem um monte de coisa, né? E se você contar o Rock como campeão do mundo e o Creed é menos dois, né? Porque eles são fictícios. Pode crer. Mas no filme eles falam, né? Então, também, tipo, né? Ele ficou marcado pra história do filme, dos filmes, né? Dentro dos filmes, do universo dos filmes, ele é uma figura importante e conhecida. Sim, sim. Sim, ele é. Sim, o Rock, ele é tipo um George Foreman. Porque ele foi um puta lutador, se aposentou e depois voltou pra lutar pra fazer uma ONG. E fazer um grill. Tanto que no Rock C, duas coisas, né? Inclusive, o restaurante dele não estar sempre lotado com fila de duas horas é inacreditável. Né? Porque se existisse um cara que tivesse esse restaurante e ficasse no restaurante, restaurante contando história. E a segunda coisa é que no Rock 6, quando eles pegam o campeão mundial, eles vão comparar com o Rock Balboa. Tipo, esse é o cara top de linha de lutadores de boxe que a gente quer fazer a comparação, hein? Ele nem ficou esquecido. Imagina se o Muhammad Ali tivesse um restaurante e ele tivesse lá toda noite. É, exato, né? A parada fica lotada, cara. Tudo bem que a gente não ia ouvir história nenhuma dele, mas tudo bem. Ai, meu porra. Ele ia ficar fazendo caipirinha, né? Isso que ele ia fazer. Caralho. E shakes. Puta que pariu. Champion Shake. Mas isso aí, cara, é até uma, sei lá, uma espécie de realidade do universo Rock, né, cara? Porque eles batem nessa tecla de se tu é sábio e se tu sabe aproveitar a vida, tu vai acabar de alguma forma num lugar humilde, que é onde tu vai conseguir reerguer as pessoas. Todo mundo que tá em... Mas é verdade, cara. É tipo assim, é uma moralidade dos filmes, né? Todos os caras que estão sempre muito lá em cima, eles acabam tendo uma derrocada muito grande. Tipo o próprio Apollo. De trecho, né? Vamos esperar aí o Adonis na bancarrota, né? Cara, assim, se continuar esse padrão, assim, eu acho que o Creed, ele vai, ou ele vai ter uma queda muito grande, uma derrota, uma coisa assim, ou então vai mostrar, não, ele, sei lá, caiu em desgraça por causa de suspeita de doping, sei lá, qualquer coisa. Caralho. Uma coisa que eu achei legal também no filme foi o lance da filha dele realmente ser surda. É, porque nos filmes do Rock e do Creed também, não tem conto de fadas, né? É vida nua e crua. Então, só no ringue, com conta de fada. É, exatamente, a única coisa falsa do filme é o ringue, porque a frase que ele fala é, sua filha, se ela for surda, e daí? Você não vai amar ela da mesma forma? Pronto, então se ela não tá tendo pena dela, por que você tá tendo pena por ela, sabe? Mas é muito maneiro mostrar essa angústia dele como pai, de, sabe, esse medo que as pessoas têm reais de seu filho nascer com algum problema, né, e ter que enfrentar a vida de outra forma. E é maneiro porque, tipo, o Creed é um cara que tem os seus problemas porque não teve pai, foi revoltado, esse tipo de coisa. Depois ele teve a mãe adotiva que criou ele de uma forma, né, completa e tal, mas mesmo assim ele tinha essa parada, essa angústia. E a Bianca já tem problema de audição e ela é música. Musicista. E ela é musicista. E, caraca, tem termo certo pra isso agora? E ela é cantora e compositora e ela tem o tempo, né, assim, finito, porque ela tá perdendo a audição, né, cara? E isso a gente vê em todos os momentos, né? Você tem todos os problemas dele com o filho, perder dinheiro, né? Perder o amigo. A vida do cara não é... Não, quando ela parece que vai ficar boa, ela começa a cagar de novo, né? No Rock 6, a Adrian tá morta. E, caralho, o filme começa um pesadelo isso, cara. É. No Creed 1, o Polly tá morto. Caraca, mano, como? Sabe? Então, assim... Dormiu no frigorífico, né? Tá sempre sozinho, tipo... A vida não dá folga, cara, pra ninguém. É, esse é todo o discurso. Como você falou, o filme não é sobre boxe, né? É sobre a vida, né? E, aliás, essa cena, quando eles fazem o teste de audição no bebê, é incrível. A atuação dos dois, cara, porque eles ficam... Não tem uma palavra, cara. Eles só vão enchendo os olhos d'água. Só... Esses são muito fodas. Esses dois são muito fodas. É muito... Os dois são fodas demais. Ele começa a encher o olho e ela começa a ler a expressão dele do outro lado, lá, vendo o computador, e ela também... Cara, incrível essa cena, cara. Dá um aperto no coração. É uma cena que dá agonia, mas uma coisa também que mostra bastante que eles têm uma... O filme não foca só no garoto, no Adonis, né? Você vê que tem uma história. Foi o que ele fala. Ela fala, né? Ele primeiro fala, depois ela corrige, depois ele assume. Que eles são uma dupla. Tanto que tem aquelas coisas dele já aprender a linguagem do sinal e ele entender, sabe? Que mostra que tem uma parceria nos dois. E a relação deles é muito boa, né, cara? Porque não é aquele tipo amor de filme que é... Ah, eles chegam e daí, sabe? Transam um monte e aquela coisa só explosão. O filme mostra o cotidiano, cara. E eu achei bem forte. Ah, isso aí é uma parada que eu achei sinistro, cara. Porque quanto é uma luva de uma luta de boxe de um campeão? São milhões, né? Assim, quanto vale? Quanto ganha? Qual é a luva? Ah, quanto... uma grana, normalmente, né? Milhões. A bolsa. Mayweather ganhou quanto lá pra lutar lá com o maluco lá com... Não, mas tudo bem que o Mayweather já era consagrado e tal, não sei o que. O Adonis... Cara, eu não sei valores, mas eu sei que o boxe até hoje é um dos esportes de luta mais rendáveis, que tem muito mais do que vale tudo e tudo mais. Sim, assim, lógico, né? O Adonis é campeão, tava defendendo o título, né? Sim, e mesmo na luta dele contra o campeão, que ele ganhou o título, né? Ele deve ter ganhado uma grana foda. Ele tava vindo de 6 vitórias e ele morava num apartamento muito humilde, né? É um cara humilde. Eu acho que o foco não era mostrar... acho que o foco ali não era mostrar uma coisa muito grande, muito soberba, até porque ele já é um cara rico de pequeno, entendeu? Ele tinha grana, né? Exatamente. Ele já tinha grana. Ela talvez fosse um pouquinho mais deslumbrada com isso, foi o caso, mas mostrava que não. Então, pra eles, com um apartamento bom, com um espaço, com vista, o que for, já supria a necessidade do casal. Só são duas pessoas. Eu acho que é justamente por ele ter tido uma vida abastada, ele não precisou fazer o que o Rock fez no Rock 2, né? E o que o pai dele também fez, porque também morava numa mansão. Isso, pai de mansão, mas o Rock morava numa mansão. Tinha moto, tinha uma jaqueta com um tigre, tinha umas... Tinha um robô que ele deu pro garoto de presente. Tinha os músicos tocando o tema dele, né, cara? Que existe no universo do Rock. E aí o cara perdeu tudo, né? Então acho que o cara que trabalhava com grana, né? Trabalhava com investimentos, né? No Creed 1. Então ele é um cara que, como tá recomeçando e tal, ele tá low profile, sabe? Porque por mais que você ganha milhões numa luta e depois tem que ficar se sustentando anos, a não ser que você queira levar soco na cabeça toda semana, né? É um esporte que você não tem, não é pro resto da vida. Você vai ter um período ali. Você tem que abrir academia, vender lixeira, você tem que essas coisas. Planejar. Marca de whey, né? Fazer o que esses caras fazem, né? E o que é interessante, que mostra no Rock, né? Que tipo, o cara foi um super campeão de que venceu... O cara acabou com a Guerra Fria, mano. O Rock Balboa. Juntou russos e americanos. O cara mora no apartamenteco. O cara não tem nada. Tem uma picape bosta. Tem uma geladeira que nem fecha. Um restaurante que ninguém vai. O Rock tendo se tornado esse cara mais articulado, né? Que ele é nos últimos filmes. Ele não poderia ser comentarista do Canal Combate? Um dinheirinho? Poderia, né? Cara, mas assim, essa parada mais dinheiro que o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o LeBron juntos. Essa parada do atleta que fica sem grana e tal é uma parada muito real, né? Sempre o boxeador que tem um empresário, né? Que muitas vezes... Não foi o caso do Rock, dinheiro, né, mas... Todo. É que, tipo, não, quem manipula e tal. Quem fudeu o Rock foi o Polly. Mas ele conta isso no Rock, conta isso no Rock 5, né? Ele perde a grana. No Rock 5, ele perde o dinheiro todo pro empresário. Porque o Poli assinou o Poli era o procurador. Não, outra o Poli coisa... assinou pro advogado limpar a conta. Outra coisa que difere, acho que não faz falta, mas que difere muito da realidade do box é porque os empresários têm um papel muito mais ativo na vida do box do que tem nos filmes, né? Sim, com certeza. Nesse, eles ainda deram um destaque pro cara, porque o cara pra promover, toda. Ele fez aquela papagaiada toda. E o cara fala assim, ó, eu não tenho orgulho do que o box se tornou, mas é isso, alguém tem que promover essa luta. Uhum. Cara, se ele ganhou a mesma coisa que o Mayweather ganhou numa luta, ele tá feito ali, ele já tá com... Ele, tipo, o Mayweather ganhou na última luta 88 milhões. Porra, podia dar um tostão ali pro Rock, hein? Ó, o Rock foi de ônibus pro Canadá, maluco? Trem. De trem. Ele foi de trem. Ele foi de trem pra Los Angeles. 3 dias. Pela Delphi. 3 dias. Meu irmão. O Rock tá treinando o cara de graça, bro. Que vacilo. He broke things in me that ain't never been fixed. Eu fiz um levantamento aqui e são 83 campeões de boxe, tá? É mais em todas as categorias ou em certas categorias? Não, não. Só no peso pesados. Sem contar com Rock Balboa, Creed, Dixon. E o campeão? Tá contando com o campeão? O campeão. O campeão nunca foi campeão, olha só. O campeão nunca foi campeão? Não, era o filho dele que chamava ele de campeão. É verdade. Caralho. Tanto que ele morre no final, né? Ele podia ter sido campeão. Não morra, campeão! Não morra! Campeão! Campeão! O cara era filho dele mesmo? Era. Era o John Voight de criança. A criança era o John Voight. Eu não lembrava desse filme. Desculpa. O Billy Finn era ex-campeão de boxe mesmo. Ele tinha sido campeão. Quando começa o filme, ele já é treinador de cavalo. É outro que se fudeu aí. Perdeu todo o dinheiro. Tá vendo? Ah, se você for ver bem, né? Aconteceu com o Mike Tyson. Ah, pode crer, cara. Como assim? Pô, o Mike Tyson faliu, né? Faliu? Mas esses caras falem porque eles gastam tudo, né, maluco? E fazem merda pra caramba. Não, mas o caso do Mike Tyson foi muito diferente, porque o cara tava no auge da carreira, aí teve aquela situação da porrada com o Holyfield. Não. Foi preso. O Holyfield foi depois, não, cara. O Holyfield foi bem depois. Foi depois. Não, eu vi uma entrevista com ele agora, cara, faz poucos dias, que ele disse que ele não pode mais malhar, porque se ele começa a malhar, pra ele é tipo um vício. E ele disse que toda aquela agressividade começa a voltar. Então diz que hoje ele, cara, nem bate saco, não faz mais nada. Se ele só faz, sei lá, digamos, um jogging leve, assim, no máximo, porque senão ele diz que pra ele é tipo usar drogas pra um dependente químico, assim. Caralho, que problema é esse, né? Eu queria ter esse problema de ficar viciado. Vou morrer na disso. Não, vou cara, mas disso. Tipo assim, não é só no caso dele, o que ele falou, não é só que é o negócio. Né? É agressividade, tipo. Olá, meu nome é Thiago. Eu tô 5 dias sem fazer um supino. Tá agressiva onde, né? Eu já tive histórias de agressividade na minha vida e eu prefiro mantê-las em sigilo. Ah, é isso? Olha só, eu tava vendo outro dia um vídeo de treinamento do Mike Tyson no auge. Era um puta que pariu. Era um monstro, cara. O cara era muito rápido, maluco. Era uma parada maluca. O meu tio falava que era tipo assim: ih, vai ter a luta do Mike Tyson. Vou ali em casa pra ver a luta. Ele chegava em casa e já acabou a luta. Assim, não passava. Mas o cara que tava. Era tudo no primeiro round. Não, coisa tipo assim: era coisa assim. Inclusive, 3 horas acordado esperando a luta do Mike Tyson pra ver 2 segundos, tá errado. Cara, eu fiz muito isso. 4 horas acordada, 2 segundos. Eu piscava. Madrugada, era assim de madrugada. Quando tinha luta, eu nem saía. Ficava só vendo, comprava lá uma cerveja, um salgadinho, ficava a luta começar. Aí durava 15 segundos e acabava. Você abriu o pacotinho e acabou a luta. Porra. Mas eu lembrei do Mike Tyson na hora que os comentaristas, que é legal no filme, que tem os comentaristas da luta, né? Sempre tem, né? Não é. Isso é um normal do filme do Rock, né? Não, sim. É. E é legal, porque torna mais real, assim, né? Sim. E aí ele chega e começam a falar assim, que o Victor, ele tá acostumado a encerrar as lutas nos primeiros assaltos. E aí, será que ele vai conseguir uma luta mais longa, resistir e tal, não sei o quê? Uma luta de mais de 4 assaltos, que era o que todo mundo falava do Mike Tyson. O nego falava assim, ó, o Mike Tyson, ele tá acostumado a lutar 3 minutos no máximo. Ele luta um assalto, metade de um assalto, tal, não sei o quê. É verdade. Se alguém conseguisse, a teoria, né, na época, se alguém conseguisse resistir... Um décimo de assalto, se alguém conseguisse resistir a ele mais do que 4 assaltos, ele não teria a resistência pra continuar a luta do jeito que ele era, porque era muita explosão, né? O Mike Tyson, ele tinha duas coisas. Ele tinha uma massa magra muito grande e um baixo índice de gordura. Então, ele fazia de tudo pra ganhar as lutas no menor tempo possível, na força. Porque depois de um tempo, o cara não tem mais onde tirar reserva de energia pra manter a musculatura em pé e o corpo força, em pé. É você levar 5 marretadas de 15 quilos na cabeça em 2 segundos. Também tinha isso, né? Não tem como o cara cair mesmo, maluco. Impossível. Era impossível. O cara no auge era impossível, cara. Vejam aí vídeos. Procure por vídeo do Mike Tyson no auge, treinando, lutando. Mas assim, cara... Por mais foda que o Mike Tyson fosse, eu nunca vi ele fazer uma flexão voadora com corda naval. Isso é verdade. É coisa de crossfiteiro, mas o Mike Tyson foi barata na cadeia. Oi? O treinamento do Mike Tyson era o treinamento do Ivan Drago, era dando aquelas porradas que, tipo, sei lá quantos mil quilos. E era o super, de pescoço. Era o super soro, rapaz. Valoriza o super soro. O Mike Tyson comia barata na cadeia. Hã? É verdade. Ele falou isso. Pra não perder proteína? Fonte de proteína. Pior é que eu não me engano. Se eu não me engano, uma barata tem 4,6 gramas de proteína, coisa assim. Outro dia eu assisti de novo a luta do Mike Tyson contra o Peter McNeil. Foi a primeira luta dele depois que ele saiu da cadeia. Ah, essa era com um italiano, é isso? Esse cara? Eu não sei, eu acho que ele era, sei lá, descendente de escocês, alguma coisa assim. Ah, essa mas era... luta é muito triste, cara. Então, tem mas... a luta do Comigano. Sabe o que é interessante? O cara, ele acreditou que ele podia ganhar. E ele vai pra cima... correndo. Ele vai pra cima do Mike Tyson. Ah, é? Só que não dá, cara. Sabe, o que resume é assim, ó. Não sabia que era impossível, foi lá e tomou porrada. Não sabia. Sabendo que era impossível, foi lá e descobriu o que era. É, exatamente. Mas ele vai então, pra tem cima, a luta cara. Do Mike Tyson contra o Tommy Gunn, que é o cara que o Rock treina no Rock 5. Esse cara que era um boxeador de verdade. Cara, você levar uma marretada do Mike Tyson na cabeça e ficar em pé, já é uma vitória na luta. Cara, se eu não me engano, foi comparado que uma porrada do Mike Tyson era o equivalente a ser atropelado na época, acho que era pra um Chevette a 130 por hora. Aqueles cálculos que fizeram na época, né, dos anos com isso, né? É tipo o cálculo de ganhar na Mega Sena. Porra, você compra 375 mil carros populares. Exato, exatamente. Foi o cálculo da época do Fantástico. Uma porrada de Mike Tyson equivalente a ser atropelado por um Chevette a 135 km por hora. Essa luta do Mike Tyson com esse Peter McNeil, o cara cai duas vezes em 1 minuto e meio, mano. Caiu. Sim, Essa foi vergonha. Eu lembro dessa luta e passa muito triste. Foi o retorno do Mike Tyson, essa que o cara jogou a toalha. Mas você vê, 1 minuto e meio o cara tá não caiu ainda totalmente, né? Porque antes era 15 segundos é nocaute, acabou a luta. O cara ia dali pro hospital, mano. Eu já botava a maca no ringue pro cara já cair em cima dela. Tô vendo que tá isso aqui, Complete Career and Knockouts. O cara derrubava o maluco com um soco só, cara. Era inacreditável. Inacreditável. O cara era bom mesmo, cara. O cara abria a guarda. Eita, foda-se. E ele era baixinho em comparação aos outros pesos pesados, né? Tem um nocaute aqui que parece ele que ele 1,80. Jogou o cara. Parece que ele pegou o cara pra cabeça e jogou, assim, arremessou aqui na toalha. Porra, o cara era 1,80, pesado, rápido, esquivava, conseguia quebrar a defesa e dava só porradão. O cara foi um mito. How dare you walk from me? Agora, uma coisa que não é muito valorizada em filme de boxe, que apareceu no Creed 2, que eu achei foda, foi a esquiva, cara. A primeira luta, o Creed tenta a técnica Rock, né? Que é, vou tomar porrada e seja o que Deus quiser. E na segunda... É a mesma técnica, é o poder, né? É outra cena que é sensacional. Quando eles estão fazendo as pazes, o Adonis chega e fala pra ele, o Creed chega pra ele e fala assim, você tá querendo dizer que a sua tática é melhor que a minha? Aí ele fala, bom, eu ganhei. Genial, né? Essa é genial. Esse negócio que o Leonel falou da esquiva é interessante. Até a esquiva e o clinch, né? E o clinch. Ah, que aparece bastante. Mas pensa que assim, nos anos 80, final dos anos 70, anos 80, o espectador era uma pessoa mais crédula, né? Aquele Superman do Christopher Reeve, a gente achava que era uma parada de outro mundo, que ele tá realmente o melhor filme voando. De super-herói que já foi feito até hoje. Desculpa. Mas tá, e você acha que ele voando é crível hoje em dia? Ah, cara, é mais crível do que o Super-Homem de bigode, né, cara? Eu acho mais fácil acreditar no Christopher Reeve voando do que o Aquaman embaixo da água. Naquela época, uma uma luta de boxe que não era uma parada tão popular entre as pessoas em geral, as pessoas acharam que podia ser daquele jeito mesmo. Sendo que se você toma 3 golpes bem encaixados, qualquer um vai pra lona, tá ligado? Sim. Uhum. Não, e tem esse negócio dos caras ficarem escalando corda, né? O cara cai nocaute e fica tentando subir pelas cordas. Isso é impossível. Isso é cara da caparada na hora, né? O final do primeiro rock termina com isso, com os dois tentando se levantar. É. Sim. Aí o final do segundo rock é a mesma coisa, e aí quem consegue se levantar, tipo, é o rock. E uma, que luta de e uma coisa, mas... Quem levanta primeiro ganha, disso? É tipo, é a briga ali de quem vai se levantar. Sabe que quando o Mike Tyson começou a fazer sucesso, e no Brasil a gente logo arranjou o nosso ídolo, que era o Maguila, Adilson Maguila Rodrigues, as pessoas começaram a ter mais familiaridade com lutas de boxe. Ficava com aquela parada na cabeça, velho, é muito chato o boxe. É isso aí. É só dois caras se agarrando e, sei lá, em 10 assaltos tem 2 socos que entram, tá ligado? É chato. Todo mundo tava esperando, que fosse mais Rock Balboa e menos realidade. Por... Né? Principalmente no peso pesado. Exatamente. Porque se você vai nos pesos mais leves, nem estaria aí, cara. Sim, sim. O cara acerta 15 socos e o outro nem sente. É por isso que eu falo, quer ver luta de boxe boa, pega o peso pena e o peso leve. Vai ver o Ederjofre, vai ver o Ederjofre lutar. Você vai ver uma galera rápida, que dá giro, que dá esquiva, que dá soco, você vê realmente uma luta de boxe. E os caras, eles então, só, eles só aguentam a proporção pegada, né? Que batem. Não, não tem. Boxe olímpico. Agora, quando você vê a galera de peso pesado, meu irmão, uma marreta acaba a luta, cara. Sim. O primeiro que entrar um soco, tchau, sabe? É você ser atropelado por um Chevette a 135 por hora. Então, meu irmão, vai ver luta de boxe boa, pega as leves. Tem um filme do Steve Martin que ele, os caras falam pra ele dar a grana pra comprar um boxeador pra ele perder. E aí, um boxeador que já tava sabendo que ele tinha que perder, só tava esperando a grana. Só que ele vai lá e entrega a grana pro outro cara. Puta, aí a luta... Mano. Ah, é muito engraçado, porque os caras ficam a luta inteira sem encostar um no outro. E eles, meu Deus, o que vai acontecer? E aí, depois de um tempão, decide dar um soco, mas o cara dá um soco, tipo, a 5 metros de distância, aí os dois param e caem os dois. Porque os dois subiram a perder. A cara do Steve Martin vendo essa merda, a merda que ele fez, é muito engraçado. Mas é, realmente, eu acho que é por isso que o MMA acabou crescendo bastante, porque a galera via lutas muito mais explosivas, né, cara, do que tava acostumado com o boxe, né? Mas imagina fazer, assim, fazer um Rock versão MMA. Caraca! Tem um filme do Tom Hardy, que tem, o nome é Warrior, mas não dá pra fazer, Warrior, isso. É, mas não dá pra fazer o Rock. Não dá pra fazer um Rock com esse filme. É que assim, cara, o Rock teve, né, uma outra Contra o Hulk Hogan. É, mas, caraca. Essa é uma outra característica da saga, né? Da antologia Rock, que é você passar por todas as eras possíveis, né, cara? Sim. Você tá vendo o filme cara desde o final dos anos 70, né? Então você viu toda a mudança estética e do cinema, né, cara? Verdade. Assim, não só em roupas, vestuários e tecnologia, a gente percebe a mudança, mas também na forma de filmar e de mostrar os filmes, né, cara? Tem esse Rock 3, que é isso? É o 3. É uma galhofa maluca, cara. Esse filme é uma maluquice, cara. E aí o Rock 5 é outra maluquice. Rock briga na rua, que porra é essa? Então, sabe, o cara do Tommy Gunn lá, Tommy Machine Gunn, ele era um lutador profissional, foi campeão de boxe, chamava Tommy Morrison e morreu de HIV, tá ligado? É, isso aí. He broke things in me that ain't never been fixed. Uma coisa que também não existe no universo do Rock é nocaute técnico, né, cara? Não. Tipo, a luta só acaba se o Rock ou o Ivan Drago joga a toalha, senão o cara morre. Mas aí é a parada do filme, né, cara? No cinema não existe proteger o atleta, né? Cara, as lutas no Rock vão sempre até, tipo, 10 rounds, 12 rounds. Elas nunca acabam. Os caras escalam as cordas. Aonde que um juiz no mundo ia ver dois caras se socarem até os dois caírem, os dois se arrastam até as cordas e vão escalando, e o juiz continua contando contagem simultânea. Dois, aí eles caem e voltam, cara. Mas isso era anos 70, é a parte da dramaticidade. Era MMA, antes de regra. Isso é a parada da excentricidade da história, sabe? Você tem que ter esse drama do cara querer vencer a qualquer custo, que nada vai parar aquela luta, só ele vai conseguir sozinho, ficar em pé, sabe? É muito louco, né? Assim, Mas a gente adorava essa merda. Não, mas eu adoro até hoje, cara. Claro. Na ponta da cadeira. Vai, Rocky! Vai! Cara, no cinema que eu vi Creed. Agora a experiência de cinema. No cinema que eu vi Creed, a cena da galera da luta, a galera vibrava com as porradas. Tipo, tinha, era homem, mulher, tava todo mundo gritando e vibrando com a cena da luta. Sim, com as festas assistindo a luta ao vivo. É, não, e a gente viu na CCXP, cara. Foi incrível. Foi, parecia um estádio lotado vendo a luta, maluco. Foi uma experiência incrível. Cara, eu adorei isso. Pela luta, tipo, cara. No Creed, né? Uma luta falsa. É, eu lembro. E a galera tava vibrando. Não, vai lá, filha da puta, não bate nele. A galera vibrava durante a luta. Então funciona, amigo. Funciona totalmente. No Creed 2 era o Michael Buffer também que apresentava a luta? Puta, muito bem lembrado. Michael Buffer tá muito caidinho, coitado. Ele foi, let's get ready to rumble. Ele não tem mais aquela voz. Não tem mais. É. Também ele... Quantos anos ele tem já? Ele já tá velhinho, mas ele... 74 anos. Nossa, é. Realmente não tem como... O Jovem Nerd gritar lá no nome da luta. É, eu quero ver. Exatamente. Bota o desafio aí, bota o desafio. Ele vai dar o hack, né? Mas é, mas é aquele negócio, o cara tá velho. You broke things in me that ain't never been fixed. O Creed tava achando que ele era o Paco, né? Do Grande Dragão Branco. Caraca, abriu o que? Daqui vem. Pá, pá! Pode bater! Essa referência é muito de velho, cara. Do game. Só aqui que a galera entendeu. Paco. É nada, volta e meia alguém me manda foto do Paco falando que é igualzinho a mim. Parece mesmo. Cara. Eu imagino como o Paco deve estar hoje em dia, né? Puta que se é que ele ainda está. Pô, cara, mas eu ia dizer que eu uma vez num treino de Muay Thai já tomei um soco na costela, cara, que eu fissurei a costela. Maluco, tu não consegue respirar, tu não consegue fazer mais porra nenhuma. Tu fica no chão e foi dali pra ver o que aconteceu, sabe? E aí o cara falou, cara, você fissurou só, que eu fiquei na flutuante. Porra, mas é uma falta de ar que dá, cara. Tipo assim, que quando eu vi o filme que o cara tomou aquelas porradas de marreta de um Chevette a 135 por hora na costela, maluco. Essas lutas são muito bem feitas, porque elas são justamente feitas... É o ápice do drama de toda a batalha que o personagem tá fazendo ali, né? É, exato. A catarse, praticamente. É, né? Exatamente. A curiosidade maneira de making off é que, pelo menos nos filmes antigos do Rock, né, ele terminava a luta com a cara toda, né, parecia um alienígena de tanta... Ele não conseguia nem falar, né? Tudo bem, ele já não falava antes com a cara normal, mas ele já ficava pior pra falar. E pra facilitar o negócio de maquiagem e tal, eles começavam a filmar com a cara toda cheia de maquiagem, de ferimento, suada e tal, não sei o quê, e eles iam retirando os pedaços de prótese e tal, pra que no final eles estivessem com a cara limpa, entendeu? Em vez de ficar parando tudo pra colocar a maquiagem, eles iam tirando, que era mais rápido, né? Então é maneiro que as lutas eram filmadas de ordem reversa, né? Muito maneiro. E eu acho incrível como eles conseguem coreografar de uma forma tão realista as lutas. Não, e no Creed 2 é incrível, porque assim, no passar desses 8 filmes, a gente teve vários estilos de edição de luta de boxe. Verdade. Diferente, né? Eles foram mudando. É, antes era muito mais lento, né? E depois veio aquela edição super recortada, né? Pause, preto e branco, as maluquices. Cobra pra cacete, né? Que ele sai socando a torto direito. Mas no Creed 2, a coreografia, ela tá, eu posso dizer que ela tá bem perto do ápice, cara, porque são cenas longas, sem corte, cara. É, incrível. Tem uma cena no Creed 1, a primeira cena de luta do Creed oficial, cara, é uma cena inteira, a luta inteira, sem nenhum corte. É um plano sequência. É incrível. É, as lutas estão incríveis, cara. Não dá pra acreditar. E é tudo fundo verde, né? Estádio, tudo. Então, só tem isso eu posso falar. Caralho! Isso eu posso falar, porque eu tava lá nessa cena. Como é que foi? Então, quando eu fui pra fazer a entrevista com o Dolph Lundgren, né? O Florence, o Michael que B. Jordan. Florence? Esqueci o nome dele agora. Eu não vou te mandar mais. Se você for no cara de Florence... Florian, caralho! Florian, isso. É, eu fiquei com o nome da música, da cantora da música. E aí, eu cheguei na cena que eles estavam gravando a parte que o Adonis chega, né, com a mulher cantando. Achei bem maneiro final. Isso também. E aí bem essa... show, assim, bem MMA, né? A mulher entrar cantando, achei bem foda. E aí, tinha muito figurante com roupa de gala. Estavam também as meninas do Ring Girl, né? E aí, eles só estavam em volta do ringue. Não tinha mais nada em volta. Tudo era ponto de track ou paradas verdes, né? Tábuas verdes enormes, assim, pra eles poderem preencher os espaços. O que tinha só eram os efeitos de luzes. Era a única coisa que tinha. O resto era tudo cenário digital. Nossa! É incrível. Assim, mas se você parar pra pensar, é mais barato do que lotar um estádio de verdade. Deve ser vários dias de filmagem dessa luta aí. É, mas o Rock fez isso no Rock 6, não fez? Ele fez com o estádio cheio. Foi antes de uma luta. Fez? Não lembra disso? Não lembro. Eu lembro dessa deles mostrando um pouco esse making off e tal. Sabe do Rock 6, amigo? No final da luta, você tinha que sentir a vibração do povo falando Rock! Rock! Era a última luta do Rock, cara. Pois para pra pensar isso. O Creed ainda vai lutar de novo, então pode botar só gritinho digital, tá tudo certo. Só sei que eu torci pro Drago. Caralho. Por que, cara? Eu torci pro Drago. Eu fiquei emocionado com o lance do pai e o filho ali. E toda aquela coisa que você falou, exatamente aquela percepção que você deu, Caldela. Mais outra spin-off. O pai acordava o filho no soco, mano. Caraca, bem lembrado. Mais um spin-off que ia ser mais emocionante do que Creed. Se fosse baseado no ponto de vista do Victor Drago. Imagina a infância. É verdade. Imagina a infância desse moleque. Cara, esse moleque. Irmão, ia ser choradeira do início ao fim. O pai batendo nele, a mãe indo embora, ele, papai, por que a mamãe nos deixou? Cala a boca, filha da puta, pá! Tapa na cara. Dá um tapa no moleque, go back to your training. Mas eu acho que tudo isso, acho que você não precisa ver essa história, porque olha só que interessante, como é bem feito. Tudo isso, tudo que vocês falaram, toda essa infância, todos esses traumas, podem ser traduzidos na cena do pai dando soco pra acordar o filho. O filme começa assim, cara. E aquele, não é soco de Indiana Jones, que é aquele barulho de socando, de batendo com um taco de beisebol em carne. Não, é um soco seco, soco de vida real, sabe? Você quase não escuta, você escuta só aquela pele com pele. O cara acordou o filho com um soco, cara. Que, olha, como criar uma relação de personagem com uma cena simples, né? Meu irmão, o cara daquele tamanho, tu acha que tu vai acordar com um bom dia? Então... Amigo, tem que ser tiro pro alto. Acorda, moleque. Caralho. Foi uma cena de construção de personagem incrível. Incrível, cara. Porque ela diz tudo. Ela diz tudo, cara. O cara é o pai dele. E como é que ele acorda o filho? Que tá dormindo no sofá, inclusive. Não tem nem quarto. Pois é, não. Essa cena foi muito bem feita. Momento de ouro do roteiro. A cena é terrível, mas é uma construção de personagem incrível. Tem uma cena que é tensa também, que ele tá correndo e o Ivan Drago tá no carro atrás acelerando. E aí ele não aumenta a velocidade. O Drago vai, passa ele, fecha ele. Ó, quando eu mandar acelerar, é pra você acelerar. É, e ele fica... É foda. Não, e o que é legal é que ele não contesta o pai nenhuma vez, né? Tudo que o pai manda, ele faz, né? Tipo assim, o moleque é realmente um... A única hora que ele fica revoltado é quando eles estão almoçando e aparece a mãe. É, e aí ele questiona o pai ali. Como é que a gente tá aqui? Ela fez tudo isso com a gente, por que a gente continua aqui? Ele bate de... Ali é a primeira, eu acho que única vez no filme inteiro. Quando acaba a luta, que o Ivan joga a toalha, a reação do Victor é não aceitar. O Ivan vai lá abraçar ele, segurar, e ele fica se debatendo, não querendo. Sabe, no tipo, decepcionei, sabe? É, sinistro. You broke things in me that ain't never been fixed. Uma dúvida que eu fiquei, o Victor Drago, ele concordava em trapacear, sabe, em dar o golpe desleal no final da primeira luta, em segurar o braço, ou ele só tava fazendo a vontade do pai? Tava fazendo a vontade do pai. Claro, ele hesita na segunda luta. Eu não entendi assim, não. Eu entendi total. Sabe por quê? Ele só tava ele fazendo na segunda luta. Na segunda luta, ele hesita. O Victor Drago não tem vontade nem de lutar boxe. Na primeira luta... Ele só faz aquilo tudo por conta do pai. Vocês acham que foi premeditado? Então, na primeira luta, eu acho que não foi. A primeira luta ele realmente ia ganhar e não ganha. Tanto que o pai dele fala assim, a gente não tem um cinturão por tua causa. Ele acusa o moleque. Não, mas ele falou break him. Não, ele fala break him, mas aí o que acontece? Tem aquela regra, enquanto o cara estiver apoiado no chão, você não pode bater. E ele bate. Sim, tá. Aí o que acontece? Então, na segunda luta acontece a mesma coisa. Ele vai pra cima, só que quando ele chega a olhar esperando a porrada, aí ele trava. Porque ele sabe que ele não pode perder de novo. Ele não pode dar essa chance de não ganhar o cinturão. Eu também entendi isso. Ele não se conteve. Porque ele tava ganhando a luta. Ele ia ganhar fácil essa luta. É, isso é repara na primeira luta que ele fica ele muito puto quando interrompe, o juiz interrompe a primeira vez, ele fica, porra, eu tava quase mais um soco eu derrubava ele, sabe? Aí o juiz interrompe. Aí na segunda ele não deixa interromper, ele vai pra cima. Ele não se conteve, ele foi com muito afã, digamos assim. Sede ao pote. porque não faria sentido, né? Ele seria o campeão mundial. Sim, claro. Mas como foi acabar logo com aquilo, né, cara? É, queria... E como foi a primeira luta dele, pelo que dá pra entender no, assim, no filme, a primeira luta na América, no grande desafio, acho que o cara tava naquela adrenalina de eu tenho que ganhar. E o pai ainda falando pra ele, você tem que ganhar, a gente precisa falou, ganhar. Quebra, deixa eu te falar um negócio. Quebra esse filho da puta, quebra. O Creed, o Adonis, pergunta pro tio Robert, você já viu ele lutar? Viu algumas lutas, tal, não sei o quê. O cara lutava no submundo da Ucrânia. Mas como é que o Rock viu ele lutar? Esse Rock tá muito malandrinho. Ele tá vendo vídeo na Deep Web. Não, eram lutas oficiais, tanto que tinha até câmeras de filmagem lá na Rússia, mostra isso. E quem é que transmite a luta oficial de um cara desconhecido na Ucrânia, velho? YouTube, amigo. É um cara conhecido na Ucrânia. Se eu botar aqui Ukrainian Boxing, não sei o que, vai aparecer com certeza alguma coisa. Ah, Sport TV 7 passa. Peraí, mas o Rock não sabe usar nem isso, velho. O Adonis fala assim, tá aqui na nuvem, isso aqui já tá na nuvem. Aí o Rock olha pra cima pra ver se tem a nuvem. Então, tem outra também, tem outro detalhe também. O Rock tem um caderninho de anotação que tem o telefone do filho. É, exatamente. Pode crer, cara, pode crer. É, ele é zero tecnologia, cara. Não botou skill. E se ele tem 300 canais de TV a cabo, botar lá na ESPN 7, tá passando League of Legends, tá passando luta de Ucrânia, o cara. Pois é isso aí. É ruim do Rock ter grana pra pagar TV. É mais cara, fácil véio. Tá passando CBLOL do que a luta do Dragon, velho. Cara, é que nem aquele fã, é fã do esporte. É que nem o fã de futebol que tá vendo Série C da Austrália. Mas futebol passa, Caquinho. É, essas lutas de submundo aí não passam, não, velho. É só cara, no lá nos Estados Unidos. Ele tá escondendo o jogo, ele é hacker. Lá deve ter mais. Então, ele deve acompanhar só os canais de boxe. Ah, ele tem um amigo que traz a fita VHS do submundo. Deve ser. É o mesmo cara que fornece fita cassete pro rádio do Silvio Santos. You broke things in me that ain't never been fixed. Tem uma pergunta aqui que é determinante, na verdade. A gente viu toda essa saga da história do Rock, né? 8 filmes. Agora a história do Creed vai continuar sozinha, assim esperamos, né? Minha pergunta é, vocês estão preparados pro remake de Rock? Não! De jeito nenhum! Não! Esse é o remake de Rock. Creed é um remake. Não é um remake, é spin-off. É um soft reboot. Não, spin-off. Quem é que interpretaria o Rock, cara? Não sei, mas é possível, amigo. Espera uns anos aí. Não, jamais. Cara, o Creed tá seguindo mesmo a história do Rock. O Creed não foi Rock 1. Gente, vai ter remake de Highlander. Então, tudo pode acontecer. Mas Highlander é imortal, ele pode voltar. No Rock não, é Rock. É, se prepara, vai ter. Eu queria ver o do Cumberland. Você tá falando com voz de choque de cultura, é isso? Tá. Não, eu falei, eu queria ver o Cumberland. Não, foi... Levemente choque de cultura. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.